mandei dizer pra ela: espera eu vender meu gado. Mineira mandou dizer: boiadeiro tá quebrado. Mineira mandou dizer: boiadeiro tá quebrado. Se quiser que eu vá e volte, mande barrer a estrada. Tire a pedra do caminho, sereno da madrugada. Já comprei o teu vestido, já vendi minha boiada. Já comprei o teu vestido, já vendi minha boiada. Deste lado tem batuque, do outro lado também tem. Eu quero passar pra lá, eu quero ir buscar meu bem. Os galos já tão cantando e abarrado o dia e vem. Mineira, se tu soubesse como eu te quero bem, tu não ria nem brincava perto de mim com ninguém. Ai, mineira, vou-se embora, volto a semana que vem. Ai, mineira, vou-se embora, volto a semana que vem. Meu benzinho, eu tô de volta, escutei meu peditório. Tu vai ser minha santinha, quero ser teu oratório. Ponha teu vestido branco, vamos junto pro cartório. Ponha teu vestido branco, vamos junto pro cartório.